Não vale pra ver o que esse vagabundo tá fazendo aí. E aí, seu vagabundo, o que tu tá fazendo aí essa hora? Vai, vai, vai, vai, vai, te joelho no chão, vai, vai, vai, vai. Que tu tem na cintura aí? Que é isso na tua cintura, maluco? Uma bíblia? Ah, tá se escondendo atrás da bíblia, vagabundo. Demônios fardados correndo atrás de mim. Demônios fardados não vão ver o meu fim. Andando pela noite eu cruzo com eles virando as esquinas. Armados com drogas na mente, malditos corporações assassinas. Agridem a vida que está deitada sonhando no chão. Olham pra mim, dos pés à cabeça procurando alguma infração. A quadrada que guardo na cintura é a minha bíblia e ninguém tira de mim. Deus me deu uma nova vida, a partir de agora eu só vivo assim. Armado até os dentes com a força do Senhor. Cristão de rua combatendo a praga e o terror. Meu passado insiste em me seguir, demônios fardados vivem a me perseguir. Não devo, não temo, não tremo com Deus ao meu lado, sim, eu vou seguir. Me jogam na parede, invadem minha mente, mas vão se dar mal. A justiça é divina, não falha, acredite, pois é fatal. Cantando pneu, armas em punho, mostrando raiva e fúria. Não abaixo a cabeça, gangueiro de Cristo, bulldog e fantasma, aleluia. Misericórdia das vidas que pelo cão foram tiradas. Deus está me dando a glória e o dom da palavra. Demônios fardados correndo atrás de mim. Demônios fardados não vão ver o meu fim. Demônios fardados, aqueles que acham que têm autoridade e poder pra explicar você, pra humilhar você. Mas Jesus Cristo veio para o mundo pra pôr isto um fim. Só depende de mim, eu sei. Depende de ti também. Basta nós orar, clamar, pedir ao Pai que use nossas vidas pra poder transformar esse mundo que está perdido. Mano, se liga, pois nós sabemos que não são todos que são usados pelo mal, mas existem guerreiros que lutam pelo bem, assim como nós também. Quem todo fardado é demônio, mas todo demônio veste uma farda na pele de cordeiro, mas por dentro são verdadeiros canalhas. Se vira do avesso, otário, e mostra pro mundo a tua cara. Você não me engana, eu sei bem o que age por trás dessa farda. Se aproveita do homem que é fraco, que por dinheiro vende até a alma. O desejo de servir a lei, se foi o que sobrou, não importa. Por todos que mancham o uniforme, em nome de Jesus eu vou orar. Expulse o demônio de ti antes que ele venha te buscar. Demônios fardados correndo atrás de mim. Demônios fardados não vão ver o meu fim. Por todos os lados estamos cercados por alguns demônios que estão fardados e armados, que foram enviados, manipulados pelo diabo. Seu plano é fatal. A proteção de Deus precisamos clamar, pois eles estão por perto, só desejam matar. O Espírito Santo que habita em nós nos faz enxergar além da visão normal, para que o mal possamos enfrentar. Vejo pessoas inocentes aniquiladas sem explicação, perdendo suas vidas com violência, sonhos destruídos por esses malditos filhos do cão. A guerra declaro, eu estou preparado, escute um recado, tô pronto, não vá pro vizinho disparar. Demônio fardado, cortado, capa, algema no braço, que serve o diabo. O pai do pecado, rajada de bala, não é com quadrada, palavra sagrada de Deus. Não tarda, não falha, que vem do alto, é claro pra todos os lados. Fuzilo inimigo, se esconde no abismo, com Cristo agindo, saqueio o inferno. Primeiro critério, pregar o evangelho pra toda criatura perdida nas ruas. Verdade é cura pra toda loucura, polícia homicida, se liga na fita, leia a bíblia e mude sua vida. Demônios fardados correndo atrás de mim. Demônios fardados.